costume da região. Vou tomar banho no rio Apeú, uma gelada com camarão. Vou passear nos igarapés, que são coisas do meu coração. Tomar açaí, comer peixe assado na brasa, que são costumes da região. Volto pra Castanhal, pra passear na Barão do Rio Branco, nas lindas praças que tem por lá. Tem muita gente fazendo o que sabe, e os outros tentando imitar. Tem muita gente fazendo o que sabe, e os outros tentando imitar. Peixe assado na brasa, esse é um costume da região. Vou tomar banho no rio Apeú, uma gelada com camarão. Vou passear nos igarapés, que são coisas do meu coração. Tomar açaí, comer peixe assado na brasa, esse é um costume da região. Volto pra Castanhal, pra passear na Barão do Rio Branco, nas lindas praças que tem por lá. Tem muita gente fazendo o que sabe, e os outros tentando imitar. Tem muita gente fazendo o que sabe, e os outros tentando imitar. Tem muita gente fazendo o que sabe, e os outros tentando imitar.